ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vem comovendo o país já há praticamente uma semana: o incêndio da Boate Kiss, lá em Porto Alegre, que vitimou mais de 200 pessoas, vítimas fatais, fora mais de uma centena de pessoas que estão internadas e a maioria em estado muito grave. É uma situação que comoveu tanta gente que até pela internet houve uma mobilização bastante forte. Eu digo até pela internet, porque normalmente esse tipo de acidente, esse tipo de desastre que acontece na vida do país mobiliza muito fisicamente as pessoas imediatamente. E pela internet também mobilizou muita gente, e um grupo aqui no Rio de Janeiro, mas um grupo de gaúchos, criou uma página no Facebook chamada Somos Santa Maria, destinada apenas a disponibilizar um sistema para aproximar voluntários de quem precisa de ajuda, especialmente para os familiares das vítimas, oferecendo todo o apoio possível pela internet, inclusive hospedagem, onde se hospedar, esse tipo de coisa. E disponibilizaram essa página e já tem mais de 5 mil pessoas que já visitaram e já conseguiram, viabilizaram também milhares de hospedagens lá. Mas eu estou aqui com o Pedro Axelrude, programador do gaúcho, especialista em desenvolvimento de negócios e estudante de economia, que mora em Porto Alegre, mas está aqui no Rio por causa de negócios que ele mantém aqui também. E a Bárbara Wolf Dick, que é designer gaúcha, mora no Rio de Janeiro há um ano, e vão falar conosco. Eles é que estão por trás ou na origem dessa página Somos Santa Maria. Queria que vocês começassem. Bárbara, você, por uma questão até de precedência aqui, até porque você é maior que o Pedro, para você contar como é que surgiu essa história, como é, desde o início, como é que começou essa conversa do Somos Santa Maria? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Domingo, a gente tinha uma reunião de manhã cedo, eu e o Felipe, que era um outro rapaz que estava com a gente no apartamento. E logo acordei, peguei o celular ali, estava olhando as notícias, vi que tinha dado algum acidente, alguma coisa, mas não tinham muitas informações ainda. Falavam em 80 vítimas fatais, alguma coisa assim, e a gente acabou saindo para a reunião. Voltamos ao meio-dia, abri o computador de novo, já estavam em 180 mortes, deu aquele impacto, né? Daí começamos a entrar em Facebook, zero hora, né? Tentar procurar mais informações. E a gente começou a tentar entender como é que a gente ia poder ajudar aquele pessoal, porque claramente o negócio ia piorar muito, né? A gente sabe que é vítima de incêndio, queimadura, intoxicação, não é qualquer hospital que atende, ia começar a ter um deslocamento muito grande para cidades vizinhas. Tinham mais de 120 pessoas feridas. Então a gente começou a entender como é que a gente ia poder ajudar a mobilizar pessoas em torno disso para dar apoio para os familiares e para quem estivesse se locomovendo para Porto Alegre, para alguma cidade ao redor. E também Santa Maria é uma cidade universitária, então a maioria dos estudantes que estão lá não são originalmente de lá. E as famílias iam ter que se deslocar para lá. Então a gente começou a montar uma planilha no Google Docs para compartilhar com o pessoal, para dizer o endereço, a cidade, quantas pessoas podia abrigar. E a gente postou isso no Facebook, começou a dar share. Em uma hora a gente já tinha 300 compartilhamentos daquela planilha. E acho que, talvez o Pedro possa me ajudar, mas acho que em 2 horas a gente conseguiu chegar nas 100 vagas iniciais, que era o nosso objetivo. A meta era dizer assim: não, vamos montar uma planilha para a gente chegar em pelo menos 50 leitos. E rapidinho chegou em 50. Nas 2 horas, se não me engano, era em torno de 100. E a coisa cresce de maneira, foi crescendo de maneira exponencial. E começou no próprio domingo, né? Sim, na verdade, imediata. Assim, a gente estava, inclusive, numa reunião conversando e parou, assim, chocado. sobre o que aconteceu. Você também estava na reunião que estava a Bárbara e o Felipe? Então? Na real, a gente estava numa chamada, num Skype. Ah, depois, tá. Né? Não era a mesma reunião que vocês tinham. Bom, para vocês que não estão acostumados com isso aí, ele estava na reunião, só não estava de corpo presencialmente, presente, mas estava pelo Skype, que é a ligação isso. telefônica que faz você participar da reunião. Perfeito. E aí a gente parou, porque a gente disse, não, eu estava discutindo aqui, mas, né, congelou. Falou mais alto, se levanta. Falou mais alto e a gente pensou assim, tá, nessa reunião tinha um cara lá de Porto Alegre, que é o que estava organizando, e tava mais eu, o Felipe Cabral e o José César e a Bárbara discutindo, pensando o que a gente pode fazer, estando aqui de longe, ao mesmo tempo ninguém aqui pode dar auxílio médico, ninguém aqui pode dar auxílio psicológico, mas a gente quer fazer alguma coisa para tentar amenizar o sofrimento dessa gente. A gente tava vendo o número de feridos e de mortos só crescer, e a gente sabia que a cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade universitária, devia estar um caos. A população certamente devia estar... É verdade. Você sabe que esse negócio é tão impressionante, as respostas, né, pela internet em tempo real, a coisa é tão impressionante, online. Né? Nós falamos já sobre essa questão na época da ocupação da aldeia Maracanã, no cerco da aldeia Maracanã dos índios aqui, e que foi num sábado. E aí, imediatamente também pelo Twitter e pela internet, começaram a chamar, foram para lá 200 pessoas e impediram a polícia de fazer qualquer ação. Agora eu estou com o repórter Dilan Araújo, nosso repórter enviado especial aqui da Rádio Nacional e da EBC, a Santa Maria. Ele foi para lá para cobrir o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. De repente, quando ele desembarcou lá, no fim de semana que ele desembarcou, pegou fogo da Boate Kiss e o Dilan embarcou nessa canoa e está aí para falar com a gente agora. Ele já está voltando para Porto Alegre. Dilan, bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia aí aos demais participantes também do debate. E a experiência foi assim mesmo, começou logo no domingo, bem cedo, quando eu tive a informação desse trágico acontecimento, mas ainda sem ter noção de qual era o tamanho, qual era a proporção. Infelizmente, durante o caminho aqui para Santa Maria, o número foi crescendo, foi ficando maior o número de vítimas, e o cenário que eu já encontrei lá realmente foi bastante impactante. Muitas pessoas ainda aflitas naquela experiência ainda, para poder identificar os corpos dos seus familiares, uma fila enorme na tentativa de acessar o centro desportivo municipal. Outras pessoas, à medida que iam saindo da área de acesso, de identificação dos corpos, precisando bastante de atendimento médico. As mães, sobretudo, é uma cena muito forte. As mães saindo do ginásio depois de terem reconhecido o corpo de um filho. Então, é importante mesmo ressaltar o trabalho do voluntariado nesse momento. Nós vimos um verdadeiro exército incansável oferecendo água, oferecendo café e, sobretudo, também oferecendo apoio, um ouvido, um ombro. Tinha equipes de psicólogos, os próprios estudantes de vários cursos estavam lá presentes o tempo todo para tentar fazer com que não faltasse mais nada, além da presença mesmo dessas pessoas que foram vitimadas pela tragédia. Então, nos dias seguintes, nos dias que vieram em seguida, no hospital, na frente da delegacia, nós tivemos o tempo todo participação, mobilização, sobretudo dos universitários da cidade, demonstrando apoio e envolvimento com essa situação. Inclusive, a própria passeata, que foi, sem dúvida, um momento de alívio, né? Um momento em que muitos aproveitaram para chorar, para lavar a alma. A passeata teve uma dimensão tamanha que até agora as autoridades não conseguem precisar quantas pessoas participaram. Logo no início, a estimativa era de 15 mil pessoas. Essa estimativa cresceu para 100 mil pessoas e agora falam em mais de 150 mil pessoas. Então era um verdadeiro mar de pessoas de branco pelas ruas de Santa Maria, e a mobilização aconteceu por estudantes também através das redes sociais. Você sabe que o Pedro e a Bárbara, que estão aqui comigo no estúdio, eles criaram essa página no Facebook, Somos Santa Maria, com o objetivo exatamente de tentar alojar as pessoas que foram para Santa Maria para tentar ajudar, para tentar ter informações, essas coisas, porque eles ressaltaram aqui, Santa Maria é uma cidade universitária, muita gente é de fora da cidade, então as famílias são de fora, e o pessoal correu para ir, como você correu para cobrir, muita gente correu para descobrir o que estava acontecendo, para saber cadê o seu ente querido, aquela coisa. Você percebeu na sua chegada aí, você percebeu nos dias que você trabalhou em Santa Maria, essa dificuldade das pessoas de se hospedar, de se acomodar, ou você viu que elas achavam realmente um alojamento, uma coisa rápida? Certamente houve dificuldade, sobretudo porque era um momento de urgência. Então as pessoas se dirigem aos locais em que são solicitadas, se dirigem ao centro desportivo, no caso do reconhecimento dos corpos, se dirigem para os hospitais, no caso das vítimas que já foram recolhidas. E é só depois de muito tempo, já no fim da noite, que precisa de algum ponto para ficar, que algum local para dormir. Para dormir, né? Fora de dúvida, é muito grande. Mas eu percebi que a equipe de voluntários criou um esquema de informação lá no centro desportivo, também no hospital de caridade, tinham papéis colados indicando a possibilidade de hospedagem na cidade. Então, havia um problema, uma urgência, com certeza. É, mas o trabalho do voluntariado serviu para amenizar esse problema. É verdade. Você sabe que eu vi no Facebook uma mensagem sua, dizendo da sua emoção pessoal, quer dizer, porque, Odilan, eu conheço você começou aqui na rádio com a gente, você é a sua primeira experiência dramática, trágica, desse tipo profissional, né? É verdade, Golo. E, apesar dos anos de profissão, fazendo outras coisas, com reportagem é só o início do caminho. Então, realmente, essa experiência, começar dessa maneira, foi bastante impactante, mas foi impactante também para os demais colegas da imprensa, os policiais que estavam no local, os soldados que estavam no local, todos certamente ficaram muito impactados. É realmente um momento de muita dor para os familiares, e um momento também de fé no futuro melhor. Isso ficou bastante claro pelo exemplo deixado pelos moradores de Santa Maria, porque eles organizaram passeatas, eles estão envolvidos aí no inquérito policial, eles vão fornecer informações, eles cobram as autoridades, então eles têm realmente a esperança de que depois desse momento problemático as coisas venham a melhorar de alguma maneira na cidade. Você está seguindo, você está na estrada agora, né? Você já saiu de Santa Maria. Está indo para Porto Alegre? Eu sigo para Porto Alegre, onde eu vou acompanhar daqui a pouco o encerramento do Fórum Social Mundial Temático de Porto Alegre. Pelo menos vai chegar para o final, né? Foi para fazer o início, para cobrir tudo, e vai chegar para o final, mas pelo menos vai chegar para fazer o balanço do Fórum Social Mundial. Dila, muito obrigado pela sua participação, valeu, boa viagem para você, parabéns pelo trabalho, viu? O pessoal aqui na rádio ficou muito orgulhoso de ver o seu desempenho aí. Eu que agradeço a possibilidade aí de participar no debate, e aproveito também para parabenizar todos esses voluntários aí com os quais você conversa e todos os que estiveram envolvidos nessas tarefas, nesses dias que foram difíceis, mas não foram piores, graças ao trabalho dessas pessoas. Tá, legal. Falou. Boa viagem, Dila. Um abraço. Obrigado, Hugo. Bom, nós estamos voltando aqui então para o estúdio, para o debate aqui. Eu vou passar a palavra para a Bárbara. Você viu a impressão do Dylan, né, rapaz? O Dylan é um rapaz novo aqui na rádio, ele é jornalista já tem alguma experiência, mas esse é o primeiro, a primeira pauta, que são essas pautas. O cara saiu daqui para cobrir o Fórum Social Mundial. Imagina você a expectativa que ele tinha, né? Aí chegou no meio do caminho, ele chegou lá, ele saiu na sexta. Quando chegou lá, no domingo de manhã, já teve que sair correndo para Santa Maria, e está voltando agora para Porto Alegre, praticamente uma semana. Não, do fórum, né? Vai fechar o fórum. Eu imagino que não deve ser fácil para o pessoal que está lá também, para os próprios voluntários, né, fazer esse acompanhamento. Chega uma hora que deve dar alguma coisa ali que tu cansa, tu cai, né? Não, eu imagino assim, se a gente que estava tentando dar um amparo via internet, de organizar as coisas, já toma um cansaço. Imagina para quem está lá, presenciando a situação, né? E é o que o Dylan falou também, né? As pessoas chegam e entram naquele pique, entram naquele ritmo, e vão. Aí, de repente, o cara sente que ele tem que parar para dormir, tem que achar um pouso, tem que comer, tem que tomar um banho, tem que dar um jeito. Eu vi na televisão gente falando isso também, dizendo, olha, você chega e a situação é tão caótica, tão emergente, tá tudo tão necessitado, que você tem que correr atrás o tempo todo. Eu acredito assim que Santa Maria não vai superar isso tão cedo e nem deve, né? A gente tem que evitar que coisas parecidas aconteçam. Tu vê uma mobilização das pessoas para começar a fazer vistorias nas boates, em restaurantes aqui. Ontem mesmo a gente foi parado na rua também, de uma outra emissora, nos perguntando o que a gente achava, se Rio de Janeiro era seguro, como é que era. Em Porto Alegre, já o prefeito já divulgou que 6 casas grandes, elas estão funcionando sob uma liminar, elas não têm alvará, não têm... Para mim, isso é o mais assustador, né? É pensar que foi em Santa Maria, mas se fosse em Porto Alegre, teria acontecido igual. Talvez a gente estivesse lá dentro, se fosse no Rio, provavelmente também. Como já aconteceu na Argentina também, já aconteceu. Isso acontece no mundo todo, né? Vocês têm gente aí do Somos Santa Maria que está lá no Sul agora? Sim, tem um pessoal se deslocando para lá, o José César, o Felipe e o Pedro. Eles estão indo lá ver como é que está a situação ao vivo, porque a gente ficou com poucas pessoas em Santa Maria, de fato. A gente tinha alguns voluntários lá, mas... O núcleo, digamos assim, estava coordenando de Porto Alegre via internet, né? Uhum. E aí, hoje o pessoal disse, não, vamos lá agora, tem que ver qual é. É, porque e tudo bem. Estão... Você pode todo o teu apoio, toda a tua, né, colaboração, mas você tem que ir, tem uma hora que tem que estar lá, né? Claro, tem que estar com o corpo presente. O Júlio César está na linha aí com a gente, né? Zé César, né? Bom dia, Zé César. Oi, bom dia, Golo. E aí, como é que está a situação aí? Na verdade, nós estamos chegando em Santa Maria agora. Sei. Mas nós ontem já falamos com o pessoal da Defesa Civil, os voluntários e o pessoal da Prefeitura, e nós estamos chegando agora para justamente criar uma conexão permanente entre eles e nós. Porque hoje nós temos um nível de oferta de ajuda muito maior do que a capacidade de fazer chegar até as famílias das vítimas. Então, o que nós vamos tentar é organizar um processo agora que seja mais eficiente. Até agora foi na emergência, na improvisação, do jeito que se pôde ajudar. Eu vi antes a tua entrevista agora há pouco, e acho que existe realmente uma mobilização extraordinária. Ninguém de nós, ainda conversava com o Pedrinho outro dia por telefone, e ele se sentou assustado com a capacidade de mobilização que está sendo mostrada. Assustado no melhor sentido da palavra. É verdade. Mas nós achamos que essa dor, a Bárbara referiu aí, não é uma dor para ser cicatrizada com ligeireza, com rapidez. Então, nós vamos ter que estar preparados para um suporte duradouro, de longa duração e o mais efetivo possível. Agora é aí que não basta só a boa vontade, nós vamos ter que ser competentes para ajudar. Uhum, é isso mesmo. Então, a cidade está perplexa, o estado do Rio Grande do Sul está em choque ainda. Mas nós temos que mostrar capacidade de reação. No domingo, nós estávamos num telefonema, o Pedro, que está com você aí, o Felipe Cabral, que está aqui comigo no carro, e o Walker Massa, que está comigo também, e nós, quando nós tomamos o conhecimento dessa notícia. E enquanto nós falávamos, foi criada já essa página Somos Santa Maria. Nós estávamos conversando sobre outra iniciativa, que é uma iniciativa relacionada à comunidade de inovação e empreendedorismo que nós temos tentado desenvolver em Porto Alegre com muita energia. Quando entrou essa notícia, nós pensamos, pô, mas a base dessa lógica de inovação e colaboração que nós estamos criando, ela é a solidariedade. Então, tem tudo a ver conosco, vamos migrar essa semana para esse objetivo. Era sair da teoria para a prática, né, Zé? Exato, exato. Então, assim, hoje lá, a nossa ideia é criar. Nós estamos criando uma visão única das ajudas. Você tem ajuda, olha como é um problema de tecnologia também. Né? Você tem pedido, gente que liga para o meu telefone, gente que liga para o telefone de todos os nossos líderes aí do Porto Alegre City, que é esse movimento com o Pedro, Bárbara e nós participamos. Então, assim, nós temos milhares de pessoas que se cadastraram de diferentes formatos. Isso forma silos. Nós estamos fazendo agora uma migração para criar uma visão única das ofertas, de maneira que se alguém precisa de sangue, se alguém precisa de hospedagem, roupas, nós temos tido bastante solicitação por roupas, pessoas mudaram para Porto Alegre com as suas famílias, mas não tiveram tempo de fazer mala naquela situação. Então, eles precisam de roupas para se trocar. É verdade. Nós estamos catalogando, então, cada uma dessas ofertas, e agora o que nós vamos fazer lá é o caminho contrário, vamos catalogar os pedidos de ajuda, porque senão eles entram, às vezes entram 4 pedidos, entram de fontes diferentes para a mesma necessidade. Isso gera depois uma movimentação que não é produtiva. Então, nós estamos tentando organizar o processo agora. Quem sabe até isso, em outra necessidade como essa, possa servir para outras pessoas, essa metodologia que a gente está criando. É verdade. Você sabe que uma das primeiras ajudas que apareceram nesse caso de Santa Maria veio da Argentina e até vieram até médico, né? Por causa daquele hospital, o hospital que é especializado em pele, é uma referência internacional em pele humana, em transplante de pele humana, em recuperação de queimados. Esse é um dos problemas mais sérios, eu acho, juntamente com o abrigo e com tudo isso, mas do ponto de vista das vítimas sobreviventes, esse é o aspecto talvez mais sério, mais grave do ponto de vista médico. Você tem informação sobre isso, Pedro? Sim, a notícia que a gente tem é que o estoque do banco de peles ele tem uma capacidade de cobrir uma terça parte da necessidade atual. Sim. Então é preciso haver mais, se capturar mais doações nesse tipo. Mas não só disso, eu recebi ligações de médicos dermatologistas especializados em queimados em diferentes lugares do Brasil. O que a gente está fazendo agora é exatamente qualificar essa disponibilidade, porque não adianta essa pessoa vir para cá e já não saber onde apresentá-la para trabalhar. Não, isso é muito interessante, porque a gente começou com a hospedagem e simplesmente divulgando um e-mail para contato e começou a aparecer muita gente. Não, eu sou fisioterapeuta, estou disposto a ajudar, eu sou enfermeiro, tem minha mãe que faz não sei o quê. E hoje a gente tem catalogado uma quantidade enorme de gente de Porto Alegre, de Santa Maria, da região, todo mundo dizendo, não, eu quero ajudar de alguma maneira. É muito engraçado ver como as pessoas... E na parte psiquiátrica e psicológica, né, Pedro? Bastante. O Dr. Paulo Knapp está indo para lá hoje, vai ficar alguns dias em Santa Maria organizando o suporte de saúde mental mesmo para essas pessoas. Claro. Mas não só saúde emergencial, mas no sentido como suporta essas pessoas ao longo das próximas semanas e meses. Né? Então o Knapp é membro do Porto Alegre City e está indo, tá em Santa Maria hoje para coordenar isso nesse fronte, que é um fronte também de voluntários bastante específico e especializado. Agora, uma coisa que me desperta atenção nessa entrada da internet, nesse tipo de acidente, nesse tipo de necessidade emergencial, é que a pessoa que está distante, ela pode, pela internet, dizer, olha, a experiência que eu tenho no tratamento desse tipo de queimadura de terceiro grau provocada por intoxicação química e material sintético e tal, é tal experiência. E aí narrar a experiência dela e até postar coisas que ela tenha material, né, em vídeo, em fotos, esse tipo de coisa aí, que é um subproduto, digamos assim, dessa mobilização pela internet. Não, e para mim, esse é um caso específico de uma pessoa que, digamos assim, tem uma qualificação técnica. Mas no nosso caso, por exemplo, eu não tenho qualificação técnica nenhuma de médico, de psicólogo, enfim. Mas a gente consegue dar um suporte logístico, mesmo estando de longe, que sem a internet não teria como. E para mim, o exemplo que mais claro que fica é dizer assim, não, tem como ajudar. Né? Nem que seja juntando o formulário de esses caras precisam de ajuda e tem esses aqui oferecendo ajuda. Mas tem, e tu consegue organizar uma quantidade muito grande de pessoas e botar a coisa para andar. Porque se não tivesse um suporte, um back-end logístico, é um caos, já é uma situação muito complicada. E tu vê que qualquer um pode contribuir assim, é muito legal. Especializadas, Pedro. Eu acho que faz bastante sentido esse tipo de coisa que o Golo está mencionando de telemedicina. Isso vai pintar a partir de agora, porque o nível de gravidade que a maior parte dos feridos ainda está é assim, mantê-los vivos. O tratamento disso tudo é uma coisa que está começando agora e vai se prolongar. O máximo possível de sobreviventes que a gente está esperando. Então, é muito provável que esses especialistas remotos possam dar essa consultoria por intermédio dessas plataformas que a gente está tendo aí de internet são ubíquas, né? A gente acessa de qualquer lugar. E felizmente isso está completamente disponibilizado agora e está sendo muito usado. Muito usado. Como eu disse, 90% das ofertas que a gente recebeu, a gente manteve como da destinação até agora. Certo. Ô, Bárbara, Você que é designer, quer dizer, na verdade não está envolvida com essa questão de saúde, nem envolvida com essa questão médica de tratamento, mas você está participando da viabilização de todo esse processo, né, de ajuda às pessoas. Eu tenho para mim, e estou percebendo pelas palavras do Zé César também, que esse episódio da Boate Kiss em Santa Maria, ele será uma referência, ele vai, se fosse em termos de justiça, ele criaria uma jurisprudência, não é isso? O que você acha, Bárbara, dessa situação? Você, do teu ponto de vista, você vendo isso como uma pessoa que trabalha como designer na web, né? Como é que você vê isso? Desculpa. A gente tem muitas normas de sinalização, que a gente até aprende isso na faculdade, que normalmente não são seguidas. Então, assim, talvez por eu ter noção disso, cada vez que tu entra num restaurante, numa danceteria, num lugar diferente, eu já começo a procurar essa saída de emergência, essa sinalização que seria obrigatório ter ali. Então, assim, normalmente quando alguém está projetando esse tipo de espaço, não leva em consideração os casos extremos como um incêndio, Que deixa a visibilidade inexistente, que tem um pânico em massa, ele tem um pessoal correndo. Então, assim, isso é uma falha de projeto, isso é uma falha de fiscalização. Porque no momento que tu inaugura um lugar desses, tu tem que ter um projeto, tu tem que fazer um estudo de fluxo, tu tem que entender para onde as pessoas vão ir quando tal evento acontecer. Não é simplesmente colocar uma placa no banheiro feminino, no masculino e um no bar e achar que tudo vai ficar bem. E as placas de saída, né? Saída apontando uma seta para lá, você viu que as duas saídas da boate davam para a área interna. Quer dizer, você não tinha como escapar. E tem um, para mim, o problema mais grave é o seguinte. Tudo bem, não sei como que a casa, se a casa conseguiu, tinha plano de incêndio e tal, mas a casa tinha licença para 650 e tinha quase 2 mil pessoas. Podia ter qualquer plano de incêndio que não ia funcionar. Não ia resolver. Realmente não ia resolver. Uma porta só para sair. Ô Zé, você que está aí no Rio Grande do Sul, está indo para lá, para Santa Maria, o que é que você tem ouvido das pessoas? O que é que as pessoas comentam em relação a isso? O que é que indigna mais as pessoas e o que é que elas lamentam mais, além das mortes, evidentemente, ou das vítimas? Para minha surpresa, eu acho que tem um negócio assim que eu não estou vendo ninguém querendo transferir culpa e responsabilidade, apontar o dedo e dizer assim, fulano é o culpado, logo ninguém mais é. O comentário que a mim tem chegado é o seguinte, quem de nós prestou atenção com a segurança do lugar que a gente frequenta antes, ou que os nossos filhos frequentam, especialmente para um risco de incêndio? A gente não tinha esse paradigma, essa cultura. Agora, o que eu tenho ouvido há pouco, o colega que está aqui indo comigo para Santa Maria, o Walker, está dizendo, nós podemos rapidamente criar uma aplicação onde as pessoas pontuam o lugar que estão frequentando quanto à percepção de segurança que estão sentindo naquele momento. Então, isso, você está entendendo que isso vai virar jurisprudência. A Barba deu uma dimensão. Eu acho que vai virar um patamar de referência. Pois é, a gente espera que não seja paranoia apenas, mas que seja construtivo. Porque, enfim, isso é uma coisa que a gente... Na verdade, a sociedade negligenciou os gestores públicos. Então, como a sociedade não cobra esse tipo de comportamento, negligenciam mais ainda, e aí fica jogado à sorte quando é que vai acontecer uma tragédia. É verdade. E a Bárbara, você falou bem, Bárbara, um negócio aí, que é a gente não presta atenção, não está habituado, não tem essa cultura, como disse o Zé. Agora, nós não temos essa cultura de ter um cuidado preventivo, até porque... O que você acha? Você acha que isso é falta de lazer? As pessoas querem, de qualquer maneira, curtir e não estão muito preocupadas com a segurança ou com o entorno disso aí? Não, talvez não seja nem intencional, mas ninguém está acostumado assim, a chegar num lugar e receber instruções em caso de emergência, como fazem no avião, por exemplo. Pois é, mas você vê que mesmo no avião, agora, recente, de um tempo para cá, já a pessoa que fala lá, o comissário de bordo, que diz, olha, os procedimentos vêm, mesmo que você já saiba, já conheça, esteja careca de ouvir essas histórias, faça o favor de prestar atenção. Porque a verdade é que as pessoas já não prestam mais atenção. Abre o jornal, senta lá, abre o jornal e fica pedal. Se cair a máscara, se alguém uma despressurização, a máscara cairá, ninguém está olhando, ninguém está mais vendo. É que o hábito faz a gente achar que a gente já sabe, né? Pois E daí, como a maioria das tragédias a gente não está envolvido, é muito fácil depois que acontece, depois que o barco afundou, todo mundo sabia como se salvar, né? Pois é, esse negócio. E aquele não vai acontecer comigo, né? É, pois é. Isso não é comigo. É como, por exemplo, esse negócio das indicações de saída de emergência, que tem saída de emergência. Você vê aquela indicação, mas você nunca vai lá para ver se como é que é. Se é uma saída de emergência, não é só uma placa ali para satisfazer uma exigência burocrática. É. Não, Zé, como é que é que você vê isso? Alô, Zé? Alô, oi. Sim, como é que você vê... Eu acho que isso é o estímulo da repetição, do hábito, te sensibiliza, é possível. Mas eu acho também que tem uma outra referência que é uma questão de educação. Acho que eu morei um tempo fora, fui fazer uma reforminha no banheiro, numa casa em São Francisco, botar uma torneira, ela teve 7 fiscalizações, todas feitas em uma semana. Se você não faz naquele período, se a prefeitura não fiscalizar, você está autorizado a implementar. Mas ela, portanto, tem um prazo para a prefeitura cumprir, ou para os bombeiros cumprirem com as vistorias que têm que ser feitas. Não é assim como aqui funciona o chefe dos bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, não, tem uma fila de 3 mil, tem que esperar uma fila. Bem, mas daí o sujeito que tem um negócio sério, que tem preocupação com segurança, vai quebrar antes de começar a funcionar. Ele está esperando a fila do chefe dos bombeiros. Então, é um problema de expectativa, de cultura e de nível de exigência que o cidadão faz também. Se a gente começa a aceitar qualquer enjambração para a gente mesmo, a gente não vai cobrar dos políticos fazer melhor. E acho que aqui houve um pouco disso, sim. A sociedade tinha uma tolerância baixa. Ou rica demais, talvez, nesse caso. Agora, uma coisa que também eu vi aqui e ali, eu tenho visto isso, as pessoas dizendo, isso é porque aconteceu no sul do Brasil, aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um estado rico, um estado próspero, aconteceu em Santa Maria, que é uma cidade universitária, e que é uma cidade que é um centro de negócios e um centro importante. Se isso tivesse acontecido numa cidade, numa região menos favorecida, menos desenvolvida, não teria havido, pelo menos, a mobilização pela internet que houve. Você acredita nisso aí, José César? Eu acho que isso aí a tragédia não tem preconceito. Sei. Eu acho que se fosse Nova York, nós estaríamos sensibilizados como o pessoal do Nordeste está sensibilizado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como o mundo ficou sensibilizado com a gente. Isso aí sim. É que eu acho que eu não expus direito o que eu quis dizer aqui. Se tivesse acontecido num lugar menos desenvolvido, você não teria a tecnologia disponibilizada a esse nível que tem na região sul, na região sudeste, esse tipo de coisa. Você concorda com isso? Eu não acho que isso corresponda aos dados da distribuição da internet, porque imagina, tomara que nunca aconteça assim, mas se fosse num estado tipo Pernambuco, a comunidade de Recife, que é o equivalente ao que nós, de onde partiu o nosso movimento, é Porto Alegre, uma cidade equivalente, ela certamente teria, no mínimo, a mesma mobilização que nós tivemos, porque ela também tem o mesmo acesso à rede. Não existe mais esse gap, essa diferença tão flagrante assim, não. E acho que, no caso de Santa Maria, talvez tenha um componente, de fato, de ser uma cidade universitária, então tem muita gente de fora de Santa Maria que foi afetada. Talvez, eu não posso dizer que... Não sei, mas eu tenho a impressão que o acesso à internet hoje... no Brasil, tem tido um crescimento e uma penetração que se transformou, tende a ser universal em 4 ou 5 anos. E essa mobilização, então, aconteceria, acho que positivamente, em qualquer lugar. Então, eu sou otimista nesse sentido. Zeca, o pessoal aí está montando uma rede para dar um apoio emocional para as pessoas também, né? Eu não sei se tu consegue expor um pouco mais, ou de repente o Cabral, alguém que esteja cuidando melhor dessa parte, explicar o que vocês estão... planejando. O Cabral não está acompanhando a entrevista, Pedro, se quiser, eu conecto ele. Mas e você, Zeca, pode falar alguma coisa sobre isso? Oi? Você pode falar alguma coisa sobre isso que o... Não, o que eu posso dizer, nós estamos indo em 5 pessoas, dos quais 3 são para esse objetivo. Vai o Pedro e o Cabral vão tratar especificamente de uma abordagem, uma metodologia não violenta de comunicação e acolhimento. O Paulo Knapp é a pessoa que lidera aí essa essa abordagem de terapia cognitivo-comportamental. E essa tem sido a maior necessidade que a gente tem ouvido nas solicitações das vítimas. Quase 50% das solicitações vai nessa direção. Certo. Porque, de alguma maneira, as famílias já estão acolhidas, familiares de outros locais, de Porto Alegre mesmo, já deram um apoio. Mas essa é uma dor que atinge individualmente cada familiar e certamente agora os mais atingidos são os familiares diretos, mas o círculo de relações, amigos, também vai precisar de apoio. Porque Sim. a sociedade tá ferida. Nós vimos conversando sobre isso. Se você pega uma economia como a nossa, uma sociedade como a nossa, que teve um crescimento muito fraco nos últimos anos, então, assim, a autoestima já não está no melhor momento. Você daí tem uma tragédia, uma fatalidade dessas. Isso pode, sim, abater o ânimo da autoestima, né? Começa nas famílias e vai até um nível mais amplo da comunidade. Então, nós achamos que a sociedade tem que se tratar, porque essa fatalidade não está escrito em nenhum lugar que isso vai se repetir, que tem que se repetir. Isso é uma crença que tende a assumir a nossa alma nesses momentos, e aí a gente precisa desses profissionais junto conosco. Acho que eles são mais importantes do que nós. Nós, como disse o Pedro, nós somos só habilitadores, nós ajudamos com a infraestrutura, com a comunicação, com a logística, mas o profissional mais importante agora, além, obviamente, dos médicos que estão tratando os feridos, é o profissional de saúde mental. Pois é, agora isso que você acabou de dizer aí, eu acho interessante, porque é o que provocou a nossa conversa aqui hoje com o Pedro e a Bárbara, e você também participando, Zeca, que é como é que a gente consegue, com essa ferramenta nova, que na verdade ainda é uma ferramenta nova e será durante muito tempo aqui para nós estamos testando, cada vez que acontece um negócio desse, é um teste que você está fazendo, como é que a gente absorve isso? Como é que vocês que trabalham nessa ferramenta por dentro, acompanhando o desenvolvimento dela e de maneira até sempre, não vou dizer alto astral, mas sempre fora de acidentes, acompanhando mais a instantaneidade da informação, acompanhando mais a conectividade geral. Como é que vocês veem a utilização disso, o emprego disso aí num momento tão doloroso, tão particularmente difícil de comunidades inteiras? Para mim, o ponto é uma palavra que a gente gosta de usar, chama empoderamento. Né? Nós somos um grupo de meia dúzia de pessoas, a gente botou ali e a coisa bombou, teve uma aceitação enorme e um número bem grande de gente. Ou seja, sem depender de, não tinha que fazer divulgação, mídia, nada. Simplesmente um boca a boca que faz a coisa espalhar exponencialmente. E eu acho que o ponto das pessoas começarem a se dar conta que, como fui eu, foi a Bárbara, foi o Zeca, podia ter sido tu, podia ter sido qualquer um, e ter feito a coisa bombar, ou seja, é só uma questão pequena mobilização que tu consegue fazer algo que vai gerar impacto. Isso é o ponto que a internet agrega, que você, com certeza, antes não teria como. É o ponto inicial dessa coisa. Bárbara, diga alguma coisa aí. Não, acho que foi muito impressionante pra gente que tá acostumado a entrar no Facebook pra ficar conversando com amigo, pra ficar vendo foto e coisa assim. Ver todas essas pessoas que convivem com a gente diariamente falando besteira, conseguir se mobilizar pra que 5 mil pessoas ali estejam apoiando de alguma forma, consigam compartilhar as informações, que isso consiga chegar às pessoas que realmente precisam. Acho que a força que tá atrás disso vai muito além de ser uma rede social, ou de ser... O Facebook ele é só uma ferramenta para que a gente consiga mobilizar mais pessoas e engajar mais gente nessas causas. A gente tem visto um movimento crescente de causas que conseguem usar isso. O próprio o evento da Aldeia Maracanã, que conseguiu mobilizar tantas pessoas para chegar lá tão rápido e impedir que alguma coisa pior acontecesse, já são indícios de que o poder já pode chegar na nossa mão. A gente tem essa possibilidade de fazer alguma coisa e não ficar esperando só que alguém faça. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu esqueci que a gente não divulgou o endereço, não divulgou nada. Se alguém estiver ouvindo e quiser dar uma olhada, é claro, quiser entrar, ou até o pessoal talvez ouvindo pela internet, se tiver gente de Porto Alegre, a gente tem um formulário lá para quem está disposto a ajudar, ou quem sabe de alguém precisando de ajuda, facebook.com/somossantamaria. pelo menos se der um like lá, tu passa a gente está reunindo as principais informações do que está acontecendo nessa página também. É. Então, o pessoal, mesmo que talvez não tenha muito como ajudar, esteja muito longe e tal, se quiser seguir acompanhando o que o nosso pessoal está fazendo, o que está acontecendo lá, pode entrar na página e dar um like que passa a receber também essas atualizações. Legal, você, o like eu curti, né? O like eu curti, exato. É, ele tem que falar em joinha. A gente precisa de um dublador aqui, contrata com esse pessoal do Facebook. Quem já está no Facebook, procura Somos Santa Maria, que vai achar também. Pois exato. É, se tiver no Facebook, já vai direto. Somos Santa Maria tem aquelas duas mãos azuis escuras, né? Com aquele que coração branco ali no meio. Design Somos da barba. Santa Maria. É, eu já estou aqui na página direto, a gente já está direto aqui. Agora, ô Zeca, a Bárbara falou uma coisa que eu acho interessante, as pessoas têm acesso ao Facebook e essa, esse hábito, essa cultura de Facebook, que é uma cultura sucedânea da cultura do Orkut mais avançada, de você ficar jogando conversa fora e ficar trocando figurinha, falando bobagem, muita bobagem, mesmo a propósito de coisas sérias como essa tragédia de Santa Maria, a gente vê no Facebook um festival de pieguice e de mensagens sem pé nem cabeça que não tem sentido, de gente que não está compreendendo. E isso, como é que você vê quando você tem uma resposta tão positiva como a que vocês estão tendo com o Somos Santa Maria? Bom, antes, se me permite, eu queria comentar sobre o impacto da tecnologia nesses apoios. Acho que esse empoderamento que o Pedro e a Bárbara falaram é o primeiro capítulo. Agora, descendo um pouco o nível, uma das coisas que a gente vai encontrar agora uma oportunidade de ajuda é no que a gente está chamando de Skype terapia. É muito comum pessoas que estão no Brasil, que fazem tratamento psicanalítico, terapêutico, de qualquer tipo de apoio, muda, mas não quer trocar de terapeuta. E aí fica via Skype, tendo as suas consultas regulares. Sim. Aqui, isso é uma oportunidade concreta que a gente pode ajudar pessoas que queiram ajudar dando suporte a familiares e membros das famílias das vítimas, podem dar esse tipo de suporte. É claro que nós estamos propondo isso para profissionais que vão ser antes pré-qualificados. Não é qualquer um que vai dar orientação que seja útil, né? Aqui, só para dar um exemplo concreto de uma maneira de pessoas que estão remotamente ajudarem na saúde, no restabelecimento dessas famílias. Bom, desculpe, qual era a pergunta, né? Pode repetir? Explica aí o Skype, como é que é, explica melhor para o leigo aí como é que é essa história do Skype. Eu sei que é pelo telefone, vários, tá? A Skype terapia é pelo telefone, né? É claro, não, pelo Skype, é barato. Minha filha mora na Califórnia e converte uma sessão por semana com o terapeuta dela por Skype. Sim, sim, o Skype... A única dificuldade é o fuso, porque o Skype você faz com vídeo normal. Eu traduziria quase como... 100% igual presencial. Eu traduziria quase como um telefone via internet, né? E é de graça, né? De graça e pois com vídeo claro. E tudo e você mais. Pode, claro. E você tem o uso da webcam também? Você, também, né? Você tem fala pelo Skype e ao mesmo tempo você vê a imagem. Isso aqui é o legal da Skype terapia, digamos assim, né? Porque você está vendo a reação do paciente. Você só tem que montar um divã em casa. Golo, essa ideia é sua, Golo. Porque eu conhecia pessoas, mas eu não tinha conectado ainda. Conhecia pessoas do meu relacionamento, da minha família, que usam esse recurso. Mas eu não tinha conectado a enorme conveniência que isso tem agora para a situação que a está falando. Momento Eureka ao vivo. Ao vivo. Não, isso é ótimo. E inclusive é mais confortável para os dois, não precisa pegar condução, carro para ir até o consultório. É verdade. Ainda mais nessas cidades, mega cidades que a gente vive, que são cidades difíceis de você se locomover, né? Olha aí, Zeca, já tem um modelo de negócio agora. Só não tem de receita, mas de negócio tem. Bom, vamos negociar os royalties aqui. Tem um ponto que vocês trouxeram antes que a gente não discutiu muito, mas que me parece interessante, é o seguinte. Esses dias eu não me lembro com quem que eu estava conversando, o pessoal de fora, acostumado a usar o Facebook lá fora, e impressionado como no Brasil a gente usa para bobagem. E como lá se usa muito mais para causas, nem que seja para minha vizinhança, ou... Tá, tudo bem, aquela coisa de família, fotos, meu filho, aniversário, tudo bem. Mas ter um uso, tipo, entender o poder da ferramenta e ter um uso muito mais, vamos dizer assim, mais útil. Inteligente, né? Mais inteligente. Até, Zeca, tu que tá sempre em contato com o pessoal do Vale do Silício aí, não sei se teu feedback é o mesmo, mas... Pedro, essa é uma discussão super bem lembrada esse ponto. Isso é uma enorme diferença, constrangedora a diferença. Porque frequentemente, quando eu trago alguma notícia, alguma informação, eu digo assim, pá, tem certeza que você agora é o chato que está falando de um assunto que não é fotografia do cachorro, entendeu? É, pois é. E eu acho que a gente aqui apropriou o Facebook no Brasil, como regra geral, como um lugar onde a gente deposita o nosso lado de bobagem. Pois é, agora... Mas não está escrito que tem que ser assim. Então, e quando a gente está falando de bobagem, você sabe que a população de chatos e malucos fica... E essa população é a população que mais tem tempo para ficar perdendo ali também. Quer dizer, você está mais ocupado, você tem mais coisa para fazer, mas você tem coisa séria para pensar. E outra coisa também, Zeca, é que há um aspecto cultural disso aí que vai para a cidadania. Quando você fala, por exemplo, você usa o Facebook para você mobilizar a sua vizinhança, mobilizar o seu condomínio, para você exigir a atuação da secretaria ou da prefeitura ou lá do que seja, você está exercendo uma cidadania que, infelizmente, nós não temos no Brasil ainda desenvolvida a esse nível, né? Não, e eu vou até aproveitar para divulgar os nossos amigos do Meu Rio, que tem um site que consegue fazer um uso muito legal disso, de empoderar as pessoas, que eles... A própria questão da panela de pressão. A panela de pressão, eles tiveram um papel bem ativo com essa história da aldeia Maracanã. Pois é, esse negócio da panela de pressão, por exemplo, é interessante porque eles viabilizaram a suspensão do aumento da passagem do ônibus no dia 2 de janeiro. Também. É evidente que essa suspensão do aumento da passagem não foi uma ação de 1.700 pessoas que pressionaram o prefeito. Isso veio de Brasília, um pedido do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao governador e ao prefeito, ao governador Sérgio Cabral e ao prefeito Eduardo Paes. Olha, não aumenta não. Como fez agora com São Paulo, pedindo para não aumentar a passagem do metrô, aguardar até abril. Isso por uma questão macroeconômica, por uma questão de economia maior do país. Mas, de qualquer maneira, mostra que a mobilização, ela serve para cutucar lá em Brasília. O ministro diz, olha gente, nós estamos fazendo tanto esforço. É, porque o principal problema é que antes o pessoal que se revolta não tinha como chegar nos decisores para mostrar, não, olha só, tem uma massa grande de gente revoltada contra isso. E com a capacidade de dispersão da informação numa plataforma dessa, tá, o pessoal do Meu Rio usa tanto Facebook, e-mail, mas enfim, usa a internet para chegar nas pessoas e dizer, pessoal, vamos fazer essa mobilização e as pessoas próprias irem chamando outras pessoas para fazer a coisa crescer. É uma capacidade que a gente não tinha antes e que o pessoal está conseguindo mostrar que tem força, sabe? É tanto verdade. Que quando eles conseguem... Pelo menos fazer algum barulho. Agora na mais tecnológica, educacional, né? É, de novo, vou fazer... Que começar a criar uma seleção natural para que as bobagens e os chatos e os malucos... Vou aproveitar para fazer a propaganda deles, então. É. Aproveitar para os nossos cariocas aí, meurio.org.br. Isso aí. Agora, Zeca, Pedro e Bárbara, eu queria expor uma outra questão aqui para nós encerrarmos esse debate, que já estamos caminhando para o final dele, faltam 6-7 minutos. É que nós estamos aqui num veículo de comunicação, numa rádio, numa emissora de rádio. Nós trabalhamos numa empresa que é uma empresa Brasil de comunicações, que tem rádio, televisão, agência de notícias online, tudo isso. E mesmo aqui dentro, nós percebemos uma resistência grande e um preconceito grande com relação a instrumentos como o Facebook. Sim. Por exemplo, muita gente diz assim, eu não uso o computador aqui para ficar no Facebook o tempo todo, como se isso fosse essa coisa de ficar botando foto do cachorrinho lá. É. Ou também diz assim, eu não uso o Facebook, esse negócio, Deus me livre, já chega o que eu faço do trabalho aqui, que eu tenho que ficar ligado nessas coisas todas durante o trabalho, então eu não quero o Facebook. O que, é que vocês têm a dizer, cada um, dando seu recado final sobre isso aí, à luz, inclusive, dessa experiência de Santa Maria, que é dolorosa, mas bastante proveitosa. Pedro? Então, eu acho que a gente tem que saber olhar o lado legal das ferramentas que estão à nossa disposição, né? Sim, eu poderia passar a tarde no Facebook vendo foto das festas dos meus amigos e tal, mas a gente vê que tem conteúdo relevante, tem coisa importante sendo feita através dele, ou o próprio... Como o Zeca citou, às vezes já tem bem mais gente gerando discussão sobre assuntos importantes. Ah, olha essa notícia, tu acha isso? Não, eu acho aquilo. Gerar discussões construtivas e ver o potencial que essa ferramenta tem de comunicação como uma comunicação que é crescente e que consiga mobilizar as pessoas, né? Ó, pessoal, olha, estou chamando a atenção para a minha causa importante, o aumento da passagem, o pessoal da Aldeia Maracanã, ver que, tipo, o Facebook, tudo bem, eu posso perder um monte de tempo nele só vendo bobagem, mas tem muita coisa legal que pode ser feita e as pessoas têm que tomar conhecimento disso. A própria nossa questão de, ah, não, domingo a gente estava lá, vamos montar, montamos, apareceu, ah, bombou o negócio. E funcionou. É, Bárbara. É, para quem ainda duvidava da possibilidade de mobilização no Facebook e achava que era só álbum de fotografia, acho que fica o exemplo, né, de que mais coisas podem ser feitas, não só de um cunho político, porque às vezes o brasileiro tem um pouco de resistência quanto a fazer algum tipo de manifestação, mas até de caráter mais humanitário, para a gente conseguir começar a mudar alguma coisa também, né? Aproveitar que a gente tem esses canais e usar para coisas produtivas. Só porque tu falou num ponto importante, o cunho político. A maior parte desses movimentos, eu colocaria o Poacite, o Meu Rio, são movimentos que, digamos assim, que são apolíticos, né? São super, nós somos pessoas, né? É, não, o Meu Rio, por exemplo, são cidadãos do Rio querendo fazer alguma coisa pela cidade. É. Não é, não, é esquerda, direita, é contra. Não. Vamos querer tornar a nossa cidade melhor. É isso aí. Isso continua, é muito importante. Bárbara. Não deixa o Pedro te interromper mais, não. Não, eu acho que é isso, assim, não deixar essa energia da possibilidade de mobilização e de mudança cair. Então, espero que não seja mais necessário devido a tragédias e coisas assim, mas que a gente pode usar isso para ter mudanças efetivas e que causem um impacto em mais pessoas. E que não fique sendo usado só para o cachorrinho só e para o aniversário. Né? Zé César, você que está por trás e acompanhando por dentro, por trás, acima e em suma, está nessa questão, mergulhado até o último fio de cabelo, está a caminho de Santa Maria nesse momento aí no Rio Grande do Sul. Gostaria que você fizesse o encerramento desse programa falando de tudo isso que nós conversamos aqui. Ótimo, acho que a gente pode concluir com esse tema que você trouxe, que ele é super pertinente sobre o uso e a extensão que tem essas novas mídias para nós. Quando a gente assiste televisão, a gente assiste um vídeo, um filme do Bergman, posso assistir num canal a cabo, eu posso assistir uma partida de futebol, eu posso assistir uma bobagem qualquer que ocupe o meu cérebro no momento que eu quero que o meu cérebro fique esvaziado. O Facebook pode fazer isso tudo, ninguém está aqui fazendo condenação moral de se ter uma linguagem mais leve e tudo mais. Mas não precisa ser apenas isso. Esse é o ponto. Eu acho que no caso assim, dessa nossa comunidade no Brasil, ele está muito pro lado da galhofa e não do sentido de utilitário que ele pode ter. E eu acho que isso, nesse sentido, é uma baita vantagem em relação a qualquer uma das outras mídias, por causa dessa faculdade de nós tomarmos uma iniciativa. Isso é real, que a gente falou, esse movimento por Santa Maria tem hoje quase 6.000 voluntários engajados e milhares de ofertas de doação. Começou numa conversa que nós já estávamos tendo via Skype entre três nossos ali do Porto Alegre City. Aliás, quatro, porque três estavam no Rio. E eu em Porto Alegre. E na hora a gente criou a página no Facebook, começou a ter. Isso é uma coisa maravilhosa que nunca a humanidade teve à sua disposição, sem precisar pagar dinheiro ou pedir licença para alguma autoridade. Nós podemos fazer coisas bebas ou coisas belas, é a opção de cada um. A gente vai ter que evangelizar aí nossos amigos, nossos contemporâneos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade que essa geração aí do Pedrinho e da Bárbara estão tendo. Eu sou de uma geração anterior e também estou me dando essa intitulação. E uma coisa importante, meu pai tem 92 anos, mora sozinho. No domingo, quando a gente lançou esse negócio, ele tem Facebook, ele opera no Skype, ele tem todas essas coisas ali, é um outlier. No domingo ele mandou assim, eu quero contribuir, como é que eu faço? Então veja, ele mora sozinho, é um idosíssimo com 92 anos, e conseguiu entrar. Como ele, muitas pessoas de diferentes geografias conseguiram entrar e se sentir úteis. É isso aí. Essas pessoas, elas não só fizeram bem, elas fizeram bem para si próprias. Isso é uma grande oportunidade que as novas mídias vão dar. Legal, olha, eu queria agradecer muito a participação do Zé César, que está lá no Rio Grande do Sul, a caminho de Santa Maria, do Pedro Axel Rude, aqui programador gaúcho, especialista em desenvolvimento de negócios e estudante de economia, que mora em Porto Alegre, mas está aqui também e aproveitou para fazer, lançar esse movimento, a Bárbara Wolf Dick, que é gaúcha também, designer, mas que vive aqui no Rio de Janeiro há um ano e já está sendo, já é considerada carioca aqui, honorária por nós. Esse pessoal todo está no Facebook, no Somos Santa Maria, na sua página do Facebook, você vai lá e clica lá em cima, pesquise buscas locais e pessoas e coisas, você põe lá Somos Santa Maria, tem as duas mãos azuis com o coração branco no meio, é esse pessoal, participe, clique, participe e engaje-se nessa luta, na ajuda do pessoal. O Tema Livre fica por aqui, amanhã às 10h05 da manhã nós estamos de volta, até lá. ZYJ460 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.